Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alô, alô, amigo ouvinte, o Prosa Rural tá chegando. Sintonize o seu rádio, puxe a cadeira e se aproxime para prosear com a gente. E vamos logo começando, que a conversa de hoje é séria, viu? É mesmo, Selma? Que seriedade toda é essa? Ó, é que hoje nós vamos falar sobre um problema que afeta o Nordeste e vários outros lugares do Brasil e do mundo. Nossa, então conta pra gente qual é esse problema. Ó, esse problema é a degradação do meio ambiente, William. Ah, tá aí um assunto importante e também muito preocupante. Pois é, a degradação ambiental é um processo de desgaste ou mesmo de destruição da natureza e pode prejudicar os animais, as plantas, o ar, os solos e tudo que compõe o meio ambiente. Essas alterações que prejudicam o meio ambiente afetam também a nossa qualidade de vida. É verdade. E sabe o que é mais alarmante? É que quase sempre a degradação ambiental é provocada pelo homem. É uma grande responsabilidade nossa, hein, Selma? Pois é. O ideal é utilizar os recursos que a gente tira da natureza de forma sustentável, né? Em outras palavras, isso quer dizer que podemos produzir e ter renda sim, mas sem destruir a natureza e prejudicar o futuro das próximas gerações. É o ideal, não é mesmo? Mas nem todo mundo se preocupa com isso. Infelizmente, existem regiões onde a degradação já alcançou níveis muito altos. É, um exemplo disso é a região da Chapada do Araripe, que fica no nordeste do Brasil, entre os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. Nessa região, mais da metade da vegetação já foi desmatada. E sabe por quê, William? Aposto que é culpa do homem. Com certeza, acertou. A maior causa dessa degradação na Chapada do Araripe é o uso da vegetação da caatinga como lenha para abastecer os fornos das calcinadoras, indústrias que produzem o gesso, produto importante da região. Nossa, mas esses dados são ruins, hein? E agora? O que se faz com tanta área degradada? Ainda tem jeito, Selma? Bem, o jeito agora é tentar minimizar o problema, né? É, mas como é que isso é possível? Bom, existe um trabalho que está sendo desenvolvido pela Embrapa e outras instituições de pesquisa que oferece alternativas para evitar que mais áreas de caatinga sejam degradadas na Chapada do Araripe. Olha que bom! E o que é que eles propõem aí, Selma? Ah, eles estão propondo o cultivo de florestas energéticas para produzir a lenha que vai ser usada nos fornos das fábricas de gesso. Florestas energéticas? Pois agora é. Eu fiquei curioso. O que é isso? Ah, já você vai entender. Quem traz as informações é a jornalista Fernanda Birolo. Ela conversa agora com o pesquisador Marcos Drummond. Os dois são da Embrapa Semiárido de Petrolina, Pernambuco. É com você, minha amiga. Um dedo de prosa. Olá, William. Olá, ouvintes do Prosa Rural. Eu estou aqui com Marcos Drummond, pesquisador da Embrapa Semiárido, que vai falar para a gente sobre a produção de florestas energéticas. Marcos, para começar, o que são as florestas energéticas? Olha, florestas energéticas são tidas como florestas de rápido crescimento. Florestas que produzem material energético, produzem madeira, num curto espaço de tempo. Em relação àquelas plantas, por exemplo, que você plantaria para produzir lenha com 6 anos, a floresta energética você vai plantar num modelo, num sistema onde essa madeira você consiga produzir num espaço muito maior de tempo, 3, 4 anos. Isso aí faz com que você adiante a renda, adiante o ganho do dinheiro pelo produtor ou pelo empresário, quem for utilizar desse recurso. A Embrapa Semiárido, juntamente com outras instituições, tem realizado pesquisas sobre o plantio de floresta energética com eucalipto. Por que o eucalipto? O eucalipto, justamente porque é aquela espécie que produz mais rapidamente essa madeira. É o que dá o maior retorno de produção de biomassa. Não tem outra espécie aqui que nós conhecemos que já tem domínio de sobre a sua silvicultura, de como plantar, como fazer a muda, enfim, todos os passos para você chegar à colheita. Então o eucalipto é essa espécie que não tem discussão quanto à sua escolha para esse fim de produção de floresta energética. E quais foram os resultados que vocês encontraram com esse plantio de eucalipto? Olha, na região do Araripe, que é uma região que consome mais de 2 milhões de metros estéreos de lenha por ano, isso devido principalmente ao consumo pelas calcinadoras, a transformação da gipsita em gesso. Então isso faz com que a região seja uma região demandadora de energia vinda da lenha, vinda da madeira. E naquela região existe um agravante porque mais de 70% da sua vegetação nativa já foi mexida, já foi explorada de uma forma que está comprometendo inclusive a região quanto à sua biodiversidade, quanto à preservação, quanto, enfim, o patrimônio mais importante que é a vegetação nativa, que é a caatinga. Então, ela está sendo comprometida. E o uso dessa floresta energética vem justamente em encontro a preservar essa vegetação, porque você vai plantar e você vai colher aquilo que plantou. Interessante essa ideia de plantar florestas energéticas, hein, Selma? Bem, o ideal mesmo é não desmatar as florestas nativas, né? Mas já que existe a demanda por lenha nessa região do Araripe e a área já foi comprometida com o desmatamento, então a proposta é cultivar as plantas para não aumentar ainda mais a degradação ambiental. É, mas Selma, tem uma coisa nessa história que não ficou muito clara para mim. E o que foi, William? É que o plantio do eucalipto está sendo apontado como uma forma de preservar a caatinga, não é isso? É. E o que foi que você não entendeu? Eu não entendi como é que funciona essa história de preservação. Ah, então vamos chamar de volta o pesquisador Marcos Drummond, da Embrapa Semiárido, para nos dar mais explicações sobre o assunto. Marcos, o plantio de florestas energéticas pode mesmo ajudar na preservação da caatinga? Com certeza, porque a floresta energética, você vai produzir lenha num espaço de tempo muito mais curto do que a caatinga, que precisaria de 15 anos aproximadamente, para produzir 60, 80, até no máximo 100 metros cúbicos de lenha por hectare. E com floresta energética, com 3, 4 anos, você já consegue obter esse mesmo volume de madeira e com a vantagem de, quando utilizada no forno, na calcinação, o rendimento vai ser muito melhor, porque você vai ter madeira homogênea, de uma mesma idade, com uma mesma densidade, que é a mesma espécie, e isso vai produzir um carvão homogêneo. Então o rendimento dos fornos, o rendimento de qualquer atividade utilizando essa lenha, vai ser maior. É, sem dúvida, a floresta energética vai trazer um ganho substancial para o rendimento das calcinadoras e, consequentemente, você vai estar preservando, contribuindo para que diminua a pressão sobre a vegetação nativa, que é a caatinga. Muitos produtores daquela região, muitas organizações condenam essa prática, mas tem que lembrar que, se não fizer essa prática, a caatinga vai ficar à mercê de mais exploração, de mais danos ao meio ambiente. Porque em dados que nós coletamos naquela região, nós observamos que cerca de 21 hectares são desmatados por dia para atender a demanda de energia daquela região. Então, com floresta energética, você vai plantar floresta, mas não naquelas áreas que estão ainda existe a vegetação nativa. Você vai plantar naquelas áreas que já foram degradadas. E aí, William, entendido o recado? Ah, agora sim ficou tudo claro. A proposta de plantar florestas energéticas é uma forma de suprir a necessidade de consumo de lenha, utilizando para isso uma espécie florestal apropriada para esse fim. Desse jeito, evitamos o desmatamento das florestas nativas, como no caso da caatinga. É isso mesmo. Esse alto índice de degradação do meio ambiente na região da Chapada do Araripe acontece principalmente pelo uso da vegetação nativa como lenha. Então, se você tem outra opção de lenha, deixa a caatinga lá preservada. É, agora tem um detalhe que é importantíssimo, viu? Qual é, Selma? É que de forma alguma, de jeito nenhum, nem pensar em usar áreas que ainda estão preservadas para plantar a floresta energética. Ah, com certeza, Selma. Então, atenção aí os produtores, hein? As florestas energéticas só devem ser plantadas única e exclusivamente nas áreas que já estão degradadas. É, a proposta proposta é utilizar essas áreas degradadas para evitar que o mesmo aconteça com outras áreas de vegetação nativa preservada. Muito bem, tá dado o recado. E se você tem interesse em plantar floresta energética com eucalipto, ou se quiser mais informações sobre esse tema, pode entrar em contato com a Embrapa Semiárido. Caneta e papel na mão para anotar o telefone. Lá vai, hein? 87 é o DDD e o telefone é 3866-3600. Repetindo, gente, 3866-3600. Se preferir, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou orelhão. Anote aí. 0800-646-1160. E depois de falar sobre um assunto tão sério, que tal um pouquinho de descontração, Selma? Mandou bem, William. O que é que vem aí? Vamos ouvir um som do grupo Matingueiros. Toca aí pra gente, Matingueiros. Favas contadas. Grande alegria é cantar nossa cultura, nos banhamos na água pura, São Francisco é o nosso mar, e navegando guiado pelas carrancas que o azar da frente arranca, pro barco poder passar. Sou martingueiro do Nordeste brasileiro, petróleo em branco a zero, acabamos de chegar. Sou martingueiro do Nordeste brasileiro, petróleo em branco a zero, acabamos de chegar. Essa foi a música Matingueiros. Obrigado ao pessoal do Matingueiros pela participação aqui no programa. E na continuação, vamos mudar o rumo da nossa prosa. Hoje temos o nosso quadro de cidadania e responsabilidade social. E o assunto é aposentadoria rural. Ao pé do ouvido. Hoje o assunto é aposentadoria rural. Para a Previdência Social, o trabalhador rural é considerado um segurado especial. Para ter direito ao benefício, a pessoa deve comprovar que exerce a atividade rural em regime de economia familiar, como informa a Defensora Pública da União, Séfora Azevedo Silva. Ela tem que comprovar que ela exerce essa atividade rural em regime de economia familiar, para sustento próprio ou vendendo pequena parte da produção, e que ela não tenha outra fonte de renda a não ser o trabalho do campo. O trabalhador rural, ele é livre para poder comprovar com os documentos que ele tiver que ele exerceu aquela atividade rural. O trabalhador rural tem direito a todos os benefícios da Previdência, não só a aposentadoria. Então, uma trabalhadora rural que fica grávida, ela tem direito ao salário de maternidade rural. O trabalhador rural que fica doente, que se acidenta lá na lida rural por algum motivo, ele tem direito ao auxílio doença rural. E com os idosos, tem direito à aposentadoria rural por idade, com 5 anos a menos que o trabalhador urbano. Então, é a mulher, a partir de 55 anos, e o homem, a partir de 60 anos, tem direito à aposentadoria rural, comprovando que ele exerceu a atividade rural, no mínimo por 15 anos. Um detalhe importante é que o trabalhador rural não pode acumular 2 aposentadorias, mas sim pode acumular a aposentadoria com a pensão rural, como lembra Séfora Azevedo Silva. Pode, por exemplo, a mulher, o esposo dela faleceu, ela recebeu uma pensão rural. Comprovou que o esposo era agricultor, recebeu uma pensão rural. Ela adquiriu a idade de 55 anos, ela pode dar entrada no seu pedido de aposentadoria e receber os dois, a pensão e a aposentadoria. Ela não pode receber, são 2 aposentadorias. Aqui quem falou com você foi Jorge Macau, da Embrapa Informação Tecnológica. Obrigado, viu, Macau? Agora sim, vamos nos despedindo. Um forte abraço para você e até a próxima edição do Prosa Rural. Até lá, abração, gente. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Fernanda Birolo. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Semiárido.